viagem tem malícia. Onde tem malícia, tem viagem. As perigosas, manipulosas frases voam pelo ar, vem junto com o vento, com o apetite frio, sem sentimento. As luzes do atento ligado no movimento. Malandragem dá um tempo, uma notícia boa harmoniza o momento. O farol está fechado pra você. O temporal não espera por ninguém. Chove, chove, chove, chuva. Chove, chuva. Na madrugada o farol está fechado pra você. O temporal não espera por ninguém. Chove, chove, chove, chuva. Na madrugada de quinta, rega o campo florido, os quatro cantos do campo minado. Chuva cai na madrugada fria. Na madrugada de quinta, rega o campo florido, os quatro cantos do campo minado. A cada leitura do senso comum, diferencial, saber discernir. Leitura corporal das expressões idiomáticas. Debates de quebrada, as sessões do Senado, as machadas do Rio, os cortes de verba do Estado. E também tem elaborados pseudo-sociólogos destinando veneno com fatos filosóficos. Quem não renegou e até votou, acompanhando o status do reality show. Obey. Onde tem piolhagem, tem malícia. Onde tem malícia, tem perícia. E os mentirosos são a ira. Sua alma espalha como a brisa. Chuva no capão, pega o busão, toma red pill. Os careca barbudão não é civil. Psico reverso, o seu papo mole não engana mais. Chamando pra igreja é um lobo voraz. Na madrugada fria, na madrugada de quinta, rega o campo florido, os quatro cantos do campo minado. Chuva cai na madrugada fria, na madrugada de quinta, rega o campo florido, os quatro cantos do campo minado. O desespero corta mais que uma foice, varando a noite submisso a Babilônia. Eu levei pros neurônios, ele trouxe alucinações compostas por fortes insônias, monotonias, variabilidade, uniformidade congruente, harmonia da mente vazia e dormente, que nada fale mente. Conversa com o poste, com a porta e beija o batente. Oh, eu sei que nada do que fala vai barrar pra onde vou. Ei, amigo, ajuda camarada, porque eu já não sei aonde tô. Chuva cai na madrugada fria, na madrugada de quinta, rega o campo florido, os quatro cantos do campo minado. Chuva cai na madrugada fria, na madrugada de quinta, rega o campo florido, os quatro cantos do campo minado. Chuva cai na madrugada fria, na madrugada de quinta, rega o campo florido, os quatro cantos do campo minado. Chuva cai na madrugada fria, na madrugada de quinta.